Ora bem, vamos agora começar a conversa com o Guilherme Azevedo. Ouvimos agora Talcanas de 2009 com o tema Vais Partir Naquela Barca, e vamos já falar com o Guilherme. Guilherme, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Vamos agora. Há quantos anos estás ligado ao Carnaval? Olha, desde que me lembro, desde talvez um ano, 2 anos, sempre estive ligado ao Carnaval da Nazaré, até porque sou nazareno, os meus pais gostavam muito de Carnaval, então desde pequenino. Lembras-te da primeira marcha que fizeste? Como é que foi essa experiência? A primeira marcha que eu fiz, olha, boa pergunta. Estás-me a fazer uma pergunta em que tenho que fazer um grande exercício. Talvez em 2011, salvo erro. Já 15 anos. Já foi há uns anos, sim. 15. Sim. Talvez os Lazy Bones, que era um grupo de carnaval de uma turma que nós tínhamos no ciclo, Sim. na Amadeu Gaudêncio. Nós fizemos uma marcha de homenagem aos professores. Para teres ideia quem era eu, era o Ricardo Rocha, jogador, era assim malta porreira. O Igor Lérias, a Joana, sei lá, era malta fixe. Então, como eu já sabia fazer algumas coisinhas e trabalhava com o FL Studio na altura, produzia a música, fizemos um arranjo, embora seja um cover, é uma coisa gira. A partir daí comecei a compor, também com a ajuda do Porfírio Labrinho, do Nuno Abelha, pessoas que me ajudaram na parte da composição e de saber construir as marchas. E foi a partir daí que eu comecei a fazer as músicas. Mas já antes já fazia coros. Já fazia coros. O teu percurso desde o início na música como na composição, tanto na música como na composição, que já disseste que começaste em 2011 com essa marcha, até hoje já passaste por muitos sítios pelo blog, agora tens o teu estúdio. Fala-nos um bocado do teu percurso. Olha, o meu carnaval começa muito antes disso. Começa nos grupos de carnaval, talvez nos Calhas, em 2005, talvez 2004, 2005, em que eu só saía no desfile, nem ia com a mesma roupa que ele, ia com a minha própria roupa. E depois entrei na primeira vez no carnaval da Nazaré, a sério, numa cegada do Senhor José Balão, que já faleceu, para quem presta a minha homenagem e um agradecimento especial, porque ele também me pôs-me no carnaval da Nazaré pela primeira vez. Estamos a falar no ano de 2008, salvo erro. Não sou muito mau com anos, mas acho que é isso. E a partir daí comecei a entrar nas chegadas, comecei a tomar um gosto diferente pelo carnaval. E foi muito giro, foi muito giro. Atualmente é de conhecimento geral que cantas no, na sala do Casino. Já passaste por outras salas? Estiveste sempre no Casino? Onde é que já cantaste no Carnaval? É assim, oficialmente é a primeira vez que canto numa sala, é no Casino. Já há uns anos, há 6 anos para cá. Antes disso, fiz apenas brincadeiras. Estive no Planalto, com o Sílvio. Fazia uma série, fazia duas durante a noite. Estive na Pederneira também com o Sílvio, Salvador, e com o resto da banda. Ou seja, nunca tive oficialmente numa sala de baile. A primeira vez foi o Mário João que me convidou para ir para o Casino, em 2020. Aceitei, com muito gosto. E estou lá até agora. Ainda respondendo à tua questão da minha aparição no Carnaval, também apareci no blog a partir do convite do Cristiano, para quem eu mando um abraço. Foi ele que criou o blog do Carnaval e a partir daí também criámos mais tarde a Rádio H2O, dedicada Ao apenas ao carnaval. Carnaval da Nazaré. E foi um projeto incrível, em que nós dedicámos muitas horas ao Muitas. Carnaval. Não sei se acompanhaste, se calhar eras mais Acompanhei. novo, mas foi um projeto incrível. Sim. E que fizemos com várias pessoas também do Carnaval e que ainda hoje continuam no Carnaval porque também amam o Carnaval e é por isso que elas também fizeram parte desse projeto. E foi muito bom, tem sido muito bom. Já vamos falar dessa parte do gostar do carnaval e o que é preciso gostar para dedicar várias horas ao carnaval, mas agora tenho aqui outra pergunta para te fazer. No Sábado Magro, cantas nas tenantas, que é desde o início delas, sempre acompanhaste as tenantas. É curiosa a história porque cantei a primeira marcha. Aliás, um ano antes das tenantas começarem, eu cantei a marcha das Trotinetas de 2013. E a comissão era, de facto, as tenantas. Porque elas mais tarde criaram um grupo novo, saíram das trotinetas, fizeram as tenantas. E a equipa manteve-se. Cantei eu e o Nuno Estrelinha. O Nuno Abelha, na altura, fez a música, em 2014. E a partir daí sempre tive uma ligação grande com as tenantas. No ano a seguir elas fizeram um carro, saíram no Sábado Magro, em 2014 também, mas em 2015 elas saíram com um grupo de música brasileira, e eu achei que era giro ir cantar lá um bocadinho com elas. Estive lá meia hora com elas, aquilo correu muito bem, e mais tarde, no ano a seguir, convidaram-me para fazer parte da banda. Criar uma banda, fazermos uma banda, e desde aí que comecei a cantar nas tenantas, sim. Mas este ano, infelizmente, não vou conseguir poder estar nas tenantas, porque tenho que dar prioridade ao casino. Tenho que estar muitas horas ligado àquela sala, e confesso que é um bocadinho cansativo andar o dia todo. Estás o dia todo nas tenantas e depois ainda... E então tive que escolher, e elas já sabem desta situação, mas o meu amor por elas é sempre muito grande, e vou estar sempre com elas, e vou lá estar, vou cantar uma marcha ou duas com elas, mas depois vou ter que ir para o baile, tem que ser. É prioridade, e o casino já te acolhe há muitos anos, e o casino é o carnaval todo. Claro que sim, são os dias todos, são os dias todos. Elas sabem disso, um grande beijinho para elas também. Quantas marchas mais ou menos fazes por ano, ou fizeste em outros anos, e quantas prevês acabar este ano? Mais ou menos um número em média. Olha, respondendo a isso, acho que no primeiro ano que eu fiz marchas, fiz para aí umas 7 ou 8, e foi sempre crescendo, até ao máximo consegui fazer 35, o que eu não acho que o número pode ser qualidade. Sim, claro. Não equivale à qualidade. Acho que o que equivale é o número das marchas que a gente faz. Tem a ver com a qualidade que nós podemos dar aos grupos. Sim. E quando o tempo é reduzido, essa capacidade é menor. Este ano estou a prever fazer algumas 20, 20 e tal marchas. Ainda estou a aceitar fazer algumas marchas, mas também não é um objetivo fazer muitas. O objetivo é fazer algumas e com qualidade, para que os grupos também fiquem satisfeitos com o trabalho que se vai desenvolver. Claro, claro que sim. Houve alguma marcha que te tenha marcado mais, seja pelo sucesso ou pela dificuldade? Alguma marcha ao longo dos anos todos que produzes marchas que tenha marcado mais? Marcado. Depende. Marcado a mim ou no carnaval? A ti, a nível pessoal. A nível pessoal, talvez o Se Tu Soubesses Carnaval. É uma marcha que me marcou, com letra do Eduardo, espanhol. Diz tudo sobre aquilo que nós sentimos sobre o carnaval. É uma coisa muito pessoal, é uma letra muito pessoal. Eu fiz aquilo com um prazer enorme. Fiz aquilo com um prazer enorme, e acho que se nota. Sim. Além disso, fiz o samba o ano passado. Sim, vamos também já falar disso. Epá, e deu-me um prazer. Falando do Se Soubesses Carnaval, deu-me um prazer enorme fazer essa marcha, pelas razões óbvias, não é? Sim. Porque aquilo que nós fazemos como compositores ou como músicos é sentir o carnaval, sem dúvida, porque senão não estava a fazer carnaval, estava a fazer outra coisa qualquer na música. E quando nós fazemos as marchas é porque realmente sentem o carnaval. Sim, e sim. Essa parte também é muito importante. Acho que é de curiosidade dos nossos ouvintes a pergunta que eu estou a fazer agora. Já alguma vez disseste algum ano não faço mais marchas e depois acabaste por fazer? É quase todos os anos, mas tu sabes que isso é de... Já o Porfírio, na altura, também dizia isto: é pá, este ano é o último ano, não vou fazer mais, já chega disto. Porquê? Como tu sabes, ou se ainda não sabes, vais perceber que, ao longo dos anos, vamos ficando escaldados de certas situações. E as pessoas magoam-nos. E chega ao ponto em que a gente diz que isto não vale a pena. O carnaval não vale a pena, a gente vai para um mazé divertir, não vou fazer mais nada. Só que depois o prazer de fazer as marchas, o prazer de estar lá presente, está acima dessas pequenas opiniões. Acabam por ser pequenas opiniões. E o gosto pelo carnaval? Sem dúvida. Sim, o gosto de fazer as coisas. Entregar uma marcha, fazer a marcha. Preparar-se. Vou fazer isto assim, vou fazer isto assado. Isso é tudo importante. Já o Porfírio, na altura, dizia que não fazia, e ele acabava por fazer porque tinha prazer em estar com os amigos. No convívio, a receber as pessoas. Das barrigadas de riso que é no estúdio, e estarmos todos juntos a gravar as marchas. E eu também passei essa fase, e ele passou-me um bocadinho isso. E hoje em dia também aceito fazer, logicamente, uma parte monetária, porque também ajuda-me bastante financeiramente, não posso ser hipócrita. E por outro lado, também é para me divertir, porque gosto de fazer isso. Não por necessidade. Gosto de fazer isso por necessidade própria, por gostar do carnaval. Sim, porque os nazarenos, quem gosta do carnaval tem o carnaval na alma e... No sangue. Eu falo para mim também. Claro. Atualmente tens o teu próprio estúdio, o GA Studio. Fala um bocado sobre o teu estúdio pessoal. O que é que produzes para além do carnaval? Quais é que são os meios que tu tens à disposição do teu estúdio? Inicialmente, quando abri o estúdio, eu estava com o objetivo de dar aulas de canto. Só que foi passado o tempo e eu também tinha outras prioridades. Fui ganhando outras prioridades e acabei por deixar isso de parte. Pronto, fui fazendo algumas músicas, espetáculos durante o ano, e neste momento estou a compor algumas músicas, embora não é do conhecimento do público, mas estou a preparar algumas músicas, para além do carnaval, mas é uma coisa com muita calma, e também não tenho pressa nenhuma de lançar. Quando for é. Quando e for será. Cada exatamente. Coisa no seu tempo. Exatamente. Agora vamos mudar aqui um bocado o tema da conversa, vou-te fazer algumas perguntas sobre a tua opinião sobre o carnaval em geral. A tua opinião pessoal sobre o carnaval, porque eu acho que tu és uma pessoa ligada ao carnaval e que as pessoas de cá reconhecem isso e têm alguma curiosidade em saber a tua opinião sobre o que se passa no carnaval. Como é que tu vês o carnaval da Nazaré desde o 1 de janeiro até à quarta-feira de cinzas em geral nos dias de hoje? Eu acho que mais importante do que ver o carnaval da Nazaré desde o dia 1 de janeiro até ao fim é ver o que se passa antes do carnaval. E se queres uma opinião sincera, eu acho que ao longo do ano há muitas festas de carnaval, há muitas marchas a tocar durante o ano. Sim, todo o ano. O que, quando chega ao carnaval, não é descredibilizar, é deixa de ser aquela nossa festa que nós estamos à espera. Já carnaval, estamos habituados. Porque é uma coisa que já está, ok, é banal, passa a ser uma coisa banal. Eu acho que a malta devia perceber que o Natal é o Natal, o Carnaval é o Carnaval, a Páscoa é a Páscoa. E ao longo do ano, aquilo que a gente vai vendo são várias festas quase forçadas a fazer o Carnaval. E é assim, eu gosto. Eu faço o dia 15 de agosto, o Carnaval de Verão, é muito giro, mas é um dia. Quase todos os meses há festas de Carnaval. Ou tu vês aí um bar a passar marchas. E eu acho que cai um bocadinho no ridículo, sinceramente. Peço desculpa a quem está a ouvir, mas é a minha opinião. E isso transporta-se para o Carnaval de Inverno. Ou seja, as pessoas saem à rua, mas já não é aquela coisa, sabes? E eu vejo muitas pessoas que amam o carnaval verdadeiramente há muitos anos e que também pensam o mesmo que eu. E eu acho que deve haver um cuidado em perceber que o carnaval tem que ser gozado naquela altura. Tirando o 15 de agosto. Que é uma exceção. Exatamente, é exceção. Acho que as pessoas devem perceber que existe uma grande diferença. E não deve haver um abuso. É só isso. Como é que vejo a evolução do carnaval de há 20 anos para cá? Mais ou menos 20? Olha, isso é uma pergunta difícil. Acho que a evolução vai-se vendo com o passar dos anos. Mas eu posso dizer que de 20 anos para cá as coisas mudaram muito. Pois, é um olhar para trás e... E não sei se será uma evolução. Será uma evolução a nível talvez das marchas, talvez da preocupação com a produção das marchas, com tudo o resto. Mas a nível de carros alegóricos, por exemplo, não acho. Não acho que tenha havido uma evolução assim tão grande. As chegadas têm-se perdendo, os ranchos têm-se perdendo, mas também ganhámos noutras coisas. Ganhámos na forma de estar, na forma... Não sei, é difícil expressar. Sei que o carnaval tem evoluído por um lado, mas também não tem evoluído assim tanto por outro. Sim. E eu acho que devemos lutar para que haja mais carros, que se trabalhe para isso durante o ano, para não chegarmos a fevereiro e agora é que nos lembramos de fazer um carro de carnaval, porque eu sei, faço parte dos foliões, ainda agora abriu a Bonarte no sítio e quase que não está lá ninguém a fazer os carros. Sim. Portanto, isto aqui é um parênteses que eu estou a deixar. Acho que os grupos devem fazer os carros de carnaval mais cedo, preparar o carnaval mais cedo. E o carnaval este ano e para o próximo ano é mais cedo ainda. E no próximo ano ainda é mais cedo. Ou seja, preparar as coisas, não fazer as coisas... à última da hora, preparar. E isso também faz parte do carnaval, para quem nos visita de fora, ver que o nosso carnaval é diferente, é genuíno, é tudo muito bonito, mas depois também falta ali a criatividade, falta ali o resto, que temos nas marchas, mas depois falta na parte dos carros alegóricos. temos, por exemplo, vou dar um exemplo, os Loboto, que fazem um trabalho extraordinário, saem com o carro e recebem toda a gente no carro, e outros carros também. Mas acho que falta o tipo de coisas, as chegadas, os ranchos, as brincadeiras. Lembro-me do Tamar Infantil, que há uns anos fazia com as crianças, deixaram de fazer. Por que não? Sim. Voltarem com isso. Eu acho que devia haver esse regresso desse tipo de trabalho. Estavas a falar há pouco, sentes que hoje em dia há muito mais pressão e exigência e há mais expectativas criadas pelos nazarenos em relação às marchas? Então não há. Muito mais. Sim. Muito mais. Hoje em dia a produção é completamente... Vais ouvir as marchas de há 20 anos, havia muita produção, mas hoje em dia as pessoas, como estão bem informadas, também conseguem perceber o que é que querem diferente. Isso também é bom, são mais exigentes. O que é um desafio para nós músicos e compositores e produtores. Sim. Também fazer um trabalho como deve ser para o grupo. O grupo que olha, agora quer aqui este bocadinho de esta tarola um bocadinho mais alta, este bombo aqui mais alto. Isso exige muito tempo. Requer muito tempo, aliás. Estamos ali muitas horas no estúdio a tentar fazer uma coisa boa para o grupo. Eu acho que antigamente as pessoas aceitavam mais facilmente. Hoje em dia as pessoas já são mais exigentes, é aquilo que eu noto, é aquilo que eu vou notando. Estão mais habituadas a uma melhor qualidade. Sim. Requerem mais qualidade. Sim. Querem. Mesmo por falar de tempo que se dedica às marchas, tenho aqui uma pergunta para ti, que é, dedicas mesmo muitas horas ao carnaval por ano? É preciso ter o carnaval na alma mesmo, não é? Claro que sim. É assim, durante um ano eu vou-me lembrando de coisas, melodias, e vou gravando para o telemóvel. Uma vez por mês, talvez me lembre duas ou três vezes. É pá, olha, isto é giro, deixa-me aqui gravar. Depois ponho assim, marcha um, marcha dois. É pá, porque são coisas giras. Ou expressões, ou mando para amigos meus. Olha, guarda isto, que isto é giro para se fazer uma marcha. E ao longo do ano há sempre aquele clique. Sim. Para o carnaval. Começo a trabalhar no carnaval ali a meados de 15 de dezembro. Antes disso, não. Porque não, para já nunca gosto de estar a ser forçado, nem gosto de forçar nada. Gosto de fazer as coisas com naturalidade. A partir do dia 15 de dezembro é quando eu começo realmente a pensar no carnaval e a fazer alguns arranjos. Pronto, às vezes mais cedo, outras vezes mais tarde, mas por aí. Como dizes que o carnaval no seu tempo, e se calhar antes disso não estás tão inspirado, nem, e depois não sai um resultado tão... Não tem nada a ver. Sim. Vamos agora falar de um tema que já falaste há bocado assim, muito por alto, que é o Tudo é Carnaval, o samba com Sars do ano passado. Tenho aqui algumas perguntas para te fazer relacionadas com esse tema. Como é que surgiu essa ideia? Olha, eu estava na Islândia há 2-3 meses e surgiu-me apenas a melodia. E foi-me saindo a melodia, saiu, gravei. Eu estava a 15 minutos de entrar no trabalho, eu trabalhava num restaurante a lavar a louça. E aquilo saiu-me. Até cheguei atrasado ao trabalho, mas olha, compensou no fim. Compensou. Depois convidei o João Veríssimo para fazer a letra. Estamos a falar para aí 7, 8 meses antes do carnaval. Ele durante esse tempo todo pensou naquilo que ia fazer na letra e depois desenvolveu a letra. Normalmente é ao contrário, faz normalmente a letra e depois é que se faz a música. Sim. Neste caso foi ao contrário. E depois então saiu o Tudo é Carnaval. Tive a ideia de convidar a Carla Vizzi porque achei que seria interessante juntar o Carnaval do Nazaré com o do Brasil. Com o da Bahia, neste caso. E a Carla prontamente respondeu que sim e disse que estaria disponível para gravar o samba. E já agora mando-lhe um beijinho grande para a Carla Vizzi e para toda a banda. E foi um trabalho incrível. Acho que até agora foi daqueles trabalhos que me deu mais gosto de fazer, porque é uma coisa diferente no Carnaval da Nazaré, embora seja um samba, também tem lá muita influência daquilo que nós desenvolvemos durante muitos anos. Desenvolvemos durante... Yeah. Quem é que faz parte deste projeto? Já falaste em ti, na Carla, no João Veríssimo? Olha, o Bílio Caseiro. Sim. Foi parte integrante deste trabalho, que teve muitas horas a dedicar a este samba. Depois também o Mário Dias gravou o saxofone e gravou a flauta. O Cristiano Cebola, Sim. Gravou o trombone. Por acaso, há bocado ele disse isso. o Cláudio Oliveira também fez a produção toda. Gravou tudo aquilo que podia gravar, porque eu não estava cá e alguém tinha que gravar o trabalho. Portanto, um agradecimento também para o Cláudio especial, que ele é um miúdo extraordinário. Aliás, o Cláudio tem muito talento. Devia aparecer mais, sinceramente, é aquilo que eu acho. E não sou só eu, todos os colegas dele dizem isso. E outras pessoas também que participaram neste trabalho. E a Beta, a Elizabeth Brás, também fez os coros. Pá, agora não me lembro de mais. Pá, espero não me estar a esquecer de ninguém, acho que não. Acho que é isso. E o João Veríssimo fez a letra, obviamente. E qual é a ideia que queriam, em geral, transmitir com este tema? A ideia final? Vou ser o mais sincero possível. Não havia uma ideia daquilo que eu queria abordar. Eu queria fazer um samba do carnaval. Porque já não se fazia há muitos anos, mas não havia tema. Surgiu comigo e com o João estarmos a falar, era giro haver aqui um encontro entre o Nazareno e uma brasileira, em que a brasileira quer-me puxar para o Brasil, mas eu não quero ir, quero ficar no Carnaval da Praia, porque o Carnaval da Praia é que é bom. Mas sempre desenvolver essa ideia, sem nunca meter o Carnaval da Bahia em baixo. Nem o da Nazaré. Nem o da Nazaré acima demais. Portanto, tentei sempre criar aqui esta... Sim. Percebes? Não foi fácil. Essa foi a parte mais difícil na letra. Mas acho que conseguimos o objetivo final. E depois também, já agora um agradecimento à Unify, que fez a parte do vídeo, ao Kim Cardeiro, e ao Rafael Crema, que fez a produção do vídeo. E acho que foi um trabalho que daqui a uns anos a malta vai se lembrar. Espero que sim. E para quem está um bocado esquecido deste tema, que foi lançado em 2024, em 2025, vamos agora ouvi-lo e vamos já retomar a nossa conversa e vamos agora mais a seguir falar da parte da composição de marchas, da parte mais técnica, que se calhar é de curiosidade dos nossos ouvintes. Agora vou-vos deixar com o tema Tudo é Carnaval. Até já. Mas sabes, não é bem assim. Quando passas, não paras, ignoras, nem olhas para mim. Vou atrás de ti para pedir, para falar, para dizer que tenho amor para dar. E quando olho para ti, vejo sempre esse mar no olhar. Ai, meu bem, vim me procurar ao Brasil e samba. Estou bem aqui no Carnaval da Nazaré, festa não tem fim. La la la la ya, la ya. La la la la ya, la ya. La la ya, la la ya. La la la la ya, la la ya. Meu bem, já tentei te esquecer, mas eu voltar. Amor, eu espero por ti à frente do mar. Eu vou vestir as sete saias só pra mostrar como é. Ficas tão linda no Carnaval da Nazaré. No meio dessa brincadeira, o que a gente seria? Para nós o Carnaval é uma louca folia. E a noite nós dois para cá e pra lá, juntos nos bailes aqui e acolá, a cantar a nossa marcha, la la la la ya. Amanheceu e tudo acabou, só o nosso amor ficou. Você chorou e sorriu, porque afinal tudo é carnaval. E tudo acabou. agora Tudo é Carnaval, um tema de Guilherme Azevedo e Carlo Avisi. Já tem passado em algumas emissões do Maré Cheia. Agora vamos continuar com a conversa com o Guilherme. Vamos falar agora mais da parte da composição. Guilherme, como é que nasce uma marcha? De onde é que começa tudo? Começa com a... Normalmente eu recebo a letra e vou tendo algumas ideias e vou gravando no telefone. Algumas tenho no WhatsApp. Mando para amigos. Estou-me agora a lembrar do Ricardo Menezes. Às vezes mando-lhe cenas e acabo por compor a partir daí, porque me lembro que gravei para ele. Depois disso, a começar a fazer a bateria, o baixo, gravar a guitarra com alguns instrumentos MIDI, alguns samples, VSTs. Eu acho que a malta toda hoje em dia usa assim, salvo raras exceções. Por exemplo, o Mário Carreira grava banda, alguns músicos também gravam banda. Eu também tento sempre criar ali, gravar alguns instrumentos para criar para tentar fazer uma coisa mais orgânica. Sim. Mas começa para a bateria, para a guitarra, para o baixo. Depois, antes de acabar o arranjo, normalmente gravo as vozes para perceber como é que também vou desenvolver o resto do arranjo. Sim. Algumas coisas eu faço o arranjo primeiro, porque tenho a certeza que vai ficar bem assim, é assim que eu quero, e depois gravo as vozes. Tudo depende, já gravei marchas, olha, o Jorge Vieira, também faz parte aqui da rádio, pelo menos acho que está a pôr aqui publicidade, posso falar. Tenho uma história curiosa, gravámos a marcha com um bombo e com uma tarola. O Joãozinho disse-me na altura, não estou a gostar muito disto, Guilherme. E eu disse-lhe, João, não te preocupes que amanhã vai estar tudo como deve ser. E foi. E depois na altura a marcha da Mangueira, aquilo saiu fixe. E pronto, tenho histórias muito curiosas em relação às marchas. À produção, não sei se posso falar já disso, mas tenho uma história também curiosa do iPod, em que a marcha foi gravada num quarto de hora, com uma garrafa de vinho tinto, caseiro. O Edgar chegou ao pé de mim com 5 folhas e eu começo a olhar para a letra e vejo iPod, isso é iPod, eu estou na iPod, iPod sim, posso ir à Aguilhinho, posso ir a sei lá o quê. Eu olho para aquilo e digo assim, epá, está. Vou lá, Edgar, 5 folhas. E ele diz-me assim, epá, isso é sempre igual. Só gravas uma frase e é sempre igual. Ah, iPod, isso é iPod. E assim, está bem, vamos embora. Fiz a bateria, uma demo. Gravei com ele, que ele nem era para cantar, porque ele nem gosta muito de aparecer nestas coisas, e ele sabe que é verdade. Quem era para gravar isto, até te posso dizer, era o irmão da Alzira da Partida, e ele na altura não pôde gravar. E eu gravo aquela demo, num quarto de hora, como já te disse, vou mostrando aos meus amigos. Há malta que também ia lá ao estúdio gravar outras marchas. Sim. Vou mostrando, e não sei, assim, tu tira isso, que isso é sempre igual, tu tira essa porcaria, então, salve seja. E a malta, no passado 5, 10 minutos, dizem-me assim: é Guilherme, mete aí outra vez essa marcha. E eu meto a marcha. E a malta: é pá, isto agora não me sai da cabeça. É pá, pois, mas isto não vai ser gravado com esta voz, vai ser gravado com fulano assim. Então, é pá, tu não mudes isto, que isto é assim, é que está bom. E pronto, é pá, foi assim. E disse: ah, é, olha, nem vou mudar isto. Foi gravado com SM58, para teres noção da situação. E foi assim que saiu. Lancei a marcha assim, mexi-lhe uma coisa ou outra e foi um sucesso. Foi uma marcha que teve muito sucesso. Num quarto de hora. Acho que foi a situação assim mais incrível que tivemos assim nos carnavais todos. Acho que foi essa do iPod. É que eu não esperava. E ninguém sabia esta história, se calhar. Alguns dos meus amigos sabiam. Na população, não. Quantas versões costuma ter uma marcha até ficar completamente pronta? Depende da exigência do grupo. Há marchas que, olha, essa é uma delas, que foi gravada à primeira. Depois tens marchas que demoram muito tempo. Algumas demoram muito tempo e não ficam como a gente quer. Outras demoram pouco tempo e superam as expectativas. Tudo depende. E é isto que é muito giro na parte de produção e na parte das artes no geral, não só no carnaval. Que é, a gente nunca sabe qual é o resultado e como é que vai ser a recepção das pessoas. Às vezes fazemos uma coisa que parece que está, isto vai ser altamente, as pessoas vão adorar isto, e no final de contas aquilo nem sequer te com no bar ali da esquina. Sim. Pronto, e depois tens outras situações em que a gente não dá nada. Olha, vou-te dar um exemplo: Salta para a Terra. Oi. Sim. O Tenho Lopes levou uma letra ao estúdio e eu, na altura, ele sabe que isto é verdade, não gostei muito daquilo, disse: uma versão, porque aquilo era uma versão, uma música angolana, na parte do refrão, e eu não gostei muito da ideia. Mas depois que fui desenvolvendo o trabalho, gravei aquilo e foi uma coisa rápida, não demorou assim muito tempo, foi horas. E quando sai a marcha, começa tudo a cantar a marcha. E eu assim, mais uma vez, não estava à espera disto. É sempre assim, é sempre assim. Quando andamos por ela, a marcha está a ter um sucesso incrível. E é melhor assim do que realmente fazer e estar à espera que não... Acho que estás a entender. Sim, sim, estou a entender. Preferes ter menos expectativas e ser uma grande coisa do que ter muitas expectativas e depois não ser muito alto. Ou não esperar que aconteça nada. Deixa ver o que é que isto dá. Olha, logo se vê. Acho que é bem mais interessante. Que instrumentos é que uma marcha tem que ter obrigatoriamente? O básico? Bateria. Quando falo em bateria, o bombo, a tarola, o prato de choque, os timbalões, o baixo. A guitarra, elétrica, salvo raras exceções acústica, piano, para dar ali um enchimento harmónico, e metais. Acho que a marcha também é muito, principalmente metais. Quando eu falo de metais, é saxofone, trompete, trombone, algumas vezes também levo flauta, clarinete, depende. Por exemplo, vou-te dar agora um exemplo, os sustos. É uma marcha que eu também ponho tuba, flauta... Quer dizer, há vários tipos, há vários géneros. Os bicicletas também costumam levar esses instrumentos mais de marcha popular, digamos. Lembrando às pessoas que a marcha do Carnaval da Nazaré vem muito por influência do Carnaval do Brasil e das marchas populares que se faziam em Lisboa. Foi muito por aí que a marcha da Nazaré apareceu pela primeira vez. Mas é isso, os instrumentos básicos são esses. Depois há leads, há cenas que se metem também, sons assim meio estranhos atrás. Não sei bem explicar, eu acho que vem um bocado pela criatividade. Tudo depende. É difícil ter criatividade para tantas marchas no ano? Epá, não é difícil. Há pessoas que ficam incrédulas, dizer, epá, como é que tu consegues fazer 20 e tal marchas em pouco tempo? E eu não sei. Eu acho que vou preparando psicologicamente para esta fase. Os meus amigos aturam-me, epá, vem agora esta altura complicada em quando eu vou sair do estúdio. Mas epá, mas um gajo gosta disto. Vou fazendo, acho que vai aparecendo e gerir o tempo que temos, principalmente. No estúdio a gravação de uma marcha é feita por todos os elementos ao mesmo tempo? Está lá tudo junto? Como assim? Não... Se estão as vozes, quem faz a letra, quem faz a música, está... Não necessariamente. É assim, eu, por acaso, tenho o cuidado de sempre convidar os autores, quando são marchas assim, por exemplo, a marcha geral, ou a marcha de uma sala, tenho sempre a atenção de convidar os autores, quando há tempo para isso, que às vezes estamos a falar em questão de dias e não dá, porque é muita coisa, e como eles também confiam no meu trabalho, ou no nosso trabalho como compositores, nós tentamos desenvolver e gravar de maneira que seja do gosto geral, posso dizer assim. Mas sim, mas por exemplo, vou dar um exemplo, olha o Mar Alto, a malta normalmente está lá sempre toda, a direção, até levam comer e beber para a gente comer, outros grupos, o Casino também, tentamos sempre juntar a malta toda para haver ali um convívio e acabar por haver ali um encontro, uma partilha, porque acho que o Carnaval, O Carnaval é isso, essencialmente é isso. Em alguns jingles que fiz aqui para a rádio, eu pus muitas vezes uma voz a dizer que eu acho que é uma frase que resume o Carnaval da Nazaré. Carnaval da Nazaré não se explica, sente-se. Exatamente. É uma expressão que também é usada há muitos anos. Sim. E eu acho que a malta mais nova como tu também sente isso. Sim, eu sinto muito isso. Isso também faz com que nós estamos mais velhos, também não sou sempre mais velho que tu. Mas a gente também vai vendo que a malta mais nova continua a ter esse sentimento. E isso é muito bom. É sinal que o Carnaval da Nazaré vai perdurar. Sim. Já houve gravações que tiveram de ser repetidas por completo? Por acaso nunca tive esse azar. Já houve marchas em que eu tive que regravar, por exemplo, a primeira parte, porque não estava bem, porque melodicamente a coisa não resultava muito. Mas, por acaso, é curioso que não me lembro assim de nada de extraordinário. A coisa normalmente corria bem à primeira e tem corrido bem à primeira. Ainda bem, graças a Deus. Espero que este ano seja assim também. Quantas horas em média dedicas a uma marcha entre gravação e edição? Um dia, dia e meio. Se estiver sempre no estúdio. Sim. Talvez. Um dia. Quais são as marchas em concreto mais trabalhosas ou que dedicas mais tempo? É assim, inevitavelmente, mesmo que as pessoas Isto agora podia responder muito simples, ah, todas dão trabalho, tudo. Uhum. É verdade que umas dão mais trabalho que outras. Sim. Eu tenho um grupo, por exemplo, as Tantas. Uhum. É um grupo que me dá muito trabalho porque as marchas delas nos últimos anos também têm tido algum sucesso e a expectativa está lá em cima. E a malta espera que aquela marcha também seja também pronto, do mesmo sucesso que foi no ano anterior. Há marchas que exigem mais responsabilidade. A marcha do Casino, sim. A marcha do Mar Alto, que são marchas das salas cá de baixo. Sim. A marcha geral, uma primeira. Uhum. Ou seja, as marchas que têm mais pessoas no grupo, onde pode conter mais opiniões, acho que tem que ter mais responsabilidade. Todas elas têm responsabilidade. Claro. Não estou a pôr nenhuma de parte. Sim. E há marchas que podem ser de duas pessoas que eu vou continuar a dar o mesmo amor à marcha. Sim. Simplesmente não sinto a mesma pressão, uhum. que é completamente diferente. Eu espero que as pessoas entendam isto. É diferente. Sim. Quando mais tarde ouves uma marcha tua, que era tipo aqui na rádio, num desfile, nas salas, num sítio, qual é o teu sentimento ao ouvir uma marcha que foste tu que cantaste, foste tu que produziste? Com orgulho. A senhora está-me a ouvir. Uhum. E vejo eu em pequenino, uhum. que não fazia nada, nem tocava nada, e pensava assim, um dia vou fazer isto. E quando ouço, lembro-me de quando era pequenino. Faço uhum. exatamente ao contrário. Acontece-me isso muitas vezes. E quando estão a dançar e estão a gostar, uhum. para mim é sempre um orgulho e dá prazer ver isso. Dá prazer. Uhum. E sentir que estou a fazer um trabalho bom e que as pessoas estão a gostar. E deixar aqui a marca. E deixar aqui a marca. Que é esse o objetivo também. Deixar aqui uma marcazinha. Olha, se me lembrarem, daqui a uns anos vai ser giro. É isso. Agora vamos falar um pouco para, mesmo para acabar, além do carnaval, que outros temas além do carnaval já lançaste a nível pessoal? Além do carnaval já fiz algumas coisas. Olha, tenho também com o João Barraças alguns temas da Nazaré, eu dedico muito tempo à Nazaré. Sim. Para além do carnaval dedico uhum. músicas dedicadas à Nazaré. Com o João Barraças, com o João Veríssimo, com outros autores nazarenos. Tentamos, o António Lopes, tentamos sempre desenvolver músicas dedicadas à nossa terra. Nos últimos anos deixei um bocadinho isso de parte e estou a compor muito para mim, com letras minhas. Uhum. Mas além disso também já fiz trabalhos em inglês, com produtores em Lisboa. Uhum. Embora não me, com o passar dos anos fui percebendo que não era bem aquela... aquilo que eu tinha que fazer. Aquilo que eu tinha que fazer neste momento era compor para mim, fazer para mim. E talvez mais tarde, quando eu achar que devo partilhar com as pessoas, eu vou fazê-lo. Para acabar mesmo aqui a nossa conversa, estamos a 5 minutos às 23. Se tivesse de explicar a um palestrante em poucas palavras o que é uma marcha da praia, o que é que dirias? Ah, o que é uma marcha da praia? Ou ao contrário? Ele é que tinha que perguntar, não é? Sim. Se ele perguntasse o que é que eu... Epá, a marcha da praia. Olhem, eu vou-te responder de outra forma. Eu não conheço outra terra em Portugal... Que tenha marchas como a gente. Uhum. E que façam tantas marchas originais como nós, nazarenos, fazemos. Eu não conheço. Pois, eu também não. E com as nossas expressões. Uhum. Ainda agora sigo a marcha geral e há pessoas de fora a perguntarem-me uhum. o que é que quer dizer de quilha arriba. Mesmo o iPod está lá, uhum. uma cebica, estás a ver? Sim. Tem expressões da Nazaré muito curiosas que as pessoas ficam... Epá, o que é que isto quer dizer? Pá, eu não percebo nada disto. Eu gosto da marcha, mas não percebo nada. E eu tento explicar que o Carnaval da Nazaré é isto, é aquilo, e depois a pessoa aparece no Carnaval. Uhum. E o que é de facto é que quando vem ao Carnaval da Nazaré nunca mais desaparece. Vem sempre uhum. cá, o bichinho ficou. Puxa. E eu faço marchas para algumas pessoas de fora uhum. e eles continuam sempre a vir à Nazaré e adoram o Carnaval. Uhum. Adoram. É isto. Qual é o teu sentimento no fim do Carnaval? Quando acaba o Carnaval, o que é que tu sentes? Depende, de ano para ano. Uhum. O ano passado, vou-te ser sincero, o ano passado estava à espera que terminasse o Carnaval. Estava o Martim que acabasse o Carnaval. Estava cansadíssimo, psicologicamente, pelo facto uhum. de ter estado fora da Nazaré. Sim. Mas normalmente, em anos normais em que estou cá, sinto, epá, já acabou, porra, ainda agora começou. É chato porque a gente começa a trabalhar tão cedo no carnaval que aquilo passa a ser um modo de vida. Uhum. Para mim, acredito que para o Nuno Abelha, para o Mário João, para pessoas que fazem marchas. Uhum. E já nem estou a falar dos letristas, mas da minha parte de fazer música, sim, aquilo passa a ser um modo de vida naquela altura. Uhum. Existe muito mais pouca coisa. Quando uhum. acaba o carnaval, a gente até estranha. E assim, epá, já acabou o carnaval. É estranho. Uhum. E quando sim. tens ali aquela semana para te ambientares, epá, para aí, que isto já acabou. Isto mudou tudo. Mudou tudo. É, não é fácil, mas uhum. é uma questão de saber lidar. Estamos aqui mesmo no fim, tens mais alguma coisa a acrescentar aqui a quem está a ouvir? Agradecer, só posso agradecer às pessoas que têm confiado no meu trabalho ao longo dos anos, uhum. que têm de, mesmo com o problema que eu tive nestes últimos dois anos, continuam a acreditar em mim. Sim. Eu devo-lhes esse agradecimento e devo-lhes eu estar bem. Uhum. Eu acho que eu estar bem já é um passo muito grande para que eu consiga fazer bons trabalhos. Uhum. E dedicar esse trabalho à Nazaré. Claro. Por aí. Pronto, então. Porque eu gosto é de vocês, é carnaval. Tivemos aqui agora uma conversa com o Guilherme Azevedo, um produtor e uma pessoa muito ligada ao Carnaval da Nazaré. Se não teve a oportunidade de ouvir, vai estar mais tarde disponível no YouTube e também no novo site da Rádio Nazaré assim que sair. E no Mixcloud. Agora vou-vos deixar um bocadinho da marcha geral deste ano, é o Lance de Muito Peixe, e já a seguir o sinal horário das 23, e eu estarei aqui logo a seguir ao sinal horário. Até já, sou Pedro Rocha, deixo ficar na companhia dos 100.6.